A 10, caso não interfira no tráfego local. Afirmo, curva direita, aponta final no 0. Tinha sido apontado anteriormente que era pouso final. Pedi para confirmar, foi confirmado. E continuo com o TGL. Tem estimado de quanto o TGL? Desculpa, senhor, eu cotejei em cima depois, o outro colega compreendeu errado a informação, ele achou que o senhor tinha cotejado reporte final curta e não pouso final. E a gente tem intenção de continuar por mais meia hora de voo, porém se for atrapalhar fazendo TGL, a gente reingressa nos corredores visuais para nova volta. Sente, curva direita, ponto final no 0, no meu squid. Grata, desculpa, não vai dar nada pra mim. Achar? Afirmo. Tá comigo agora, Vitor? Valeu, Vitor, desculpa aí a confusão. Tranquilo. Tá presente, autorizado, final no 0, vento no 50 graus com minha dúzia. Grata, dá presente, final da 1 no 0. Final da 1 no 0, novembro 3. Projeto, KRMT, vento 150 graus, 8 nós. Só que remete no 0, novembro 3. Gol 2043, 162 a bordo, 4 horas e 30, Fernão Galeão. Via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, Arjuxuna 018, gol 2043. Pátio Índia, 295, ponto de espera, 32, cuidado, boa noite. Estou com o RMT 153, prefere circuito pela direita ou pela esquerda? Senhor, se fosse possível, o nome da gostaria dos corredores novamente, Axé, Bonfim e Interlagos. Gente, curva à direita, mantém a linha do litoral e agora de transferência de comunicação. Graça, curva à direita, não vai parar para a Oi, Salvador, 73662, final da 110. 3662, vem turma 50 graus, 1209, avistado, pouso autorizado, pista na zero. Pouso pista na zero, informa. Raio laser na final, forte, bem próximo à final, 3662. Ok, gente, foi bom. Salvador, gol 2043, uma boa noite, ponto de espera da 10. Boa noite, gol 2043, visual contraste nacional? Tá visual, 2043. Mais dois da tarde, depois eu passo aí no mesmo autorizado, NRMT. Após o 9710, na linha 910, gol 2043. Oscar Whisky, chame 199 decimal 8 controle, até a volta. 198 controle, até a volta, Oscar Whisky. M62, solo 56, chame 121, na decimal, fora. 2-1-1. Solta 3, M62, grosso, forte. Pista no zero. Fique de colagem no zero, gol 2045. 43, decolou 58, chame 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Salvador, Xané, 6310. Xané, 6310. Vento 150 graus, 7 mais. Está avistado, posto autorizado, está na zero. Livre pouso, 6310. Salvador, gol no 096. Já chegou no 096, reposta passando externa. Vento 150 graus com 8 horas. Camará. Já em 3 no 0, solo 03, chame 12, anda no sinal 1 na solo. 2 no 1. Zero, táxi, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5 graus. 0096. 1096, vento 150 graus, 79, pela autoridade, pistona 0. Livre de pouso, pistona 0, gol na 096. Solo 07, chamando 21, decimal Puna, Oliveira. Tomar, Oliveira, boa noite, 1096. Puna 21, 10. Ah, perdão, 1010. Salvador, boa noite, 1096, Oliveira. Puna 096, ataque Salsa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 04, vamos lá. Torre, 9 graus Fisk, visual com campo. Torre, Guimarães, no Emberospirsk. TGL na 197, se possível, senhor. Gente, forma na curta final, ventou na 50 graus com 7 nós. Forma lá na curta final, graças. Torre Novembro Asquiz, na curta final 197. Prezado, tocar RMT, Novembro Asquiz, que ventou na 50 graus, 629. Prezado, TGL, grato. Torre, Papa Romeo, November Horácio Carvisco. November Horácio Carvisco, não há tráfego na terminal. Pode ficar à vontade, circuito a critério pela esquerda ou pela direita. Feito, iniciando o circuito pela esquerda, November Horácio Carvisco, graças. Chama girando base para testar no 7, então. Informa girando base da 17, Oscar Luiz. November Oscar Whisky para gerar base da 17. 3J, toca RMT. 17, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado, toque arremete 97, Oscar Whisky. Victor, com RMT 21, circuito a critério, chame na base. Perfeito, pela esquerda, November 3, chama na base. Para a base 917. Prezado November 3, que toca RMT. Então 160 graus, 189. Prezado TGL 97, grato. Ali é o Salvador, é o 3858. A informação é a autorização Fortaleza. Conta pra conta. Então 3858, autorizado plano para Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida Momo, Cogibo, Frutti, primeira curva à esquerda, código 5521, controle 119, decima 8. 3870 via rota, Momo, Cogibo, Frutti, 5521, controle 19. 5521, meu código. 5521. Correto, senhor, para posicionamento 3858. Valeu. Equador 6310, a autorização recíproca. 6310, pronto para a cópia Recife? Afirmo. Autorizado Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo, subida Pucca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5515 e o controle 119.8. Autorizado Recife 350, saída Pucca, Aracaju, autorizado voo 97, transponde 5195 e o controle 198, hoje na minha 390. Novembro das Quincy na base da 1-7 para pouso final. 30 pouso, vem para 50 graus, 8 na pista da 1-7, Novembro das Quincy. 30 pouso, grato. confirma. Seu solo foi 33, frequência livre no corte. Tamo 2, Xanéa 6310, tá no vídeo para pushback e acionamento. Xanéa 6310, autorizado, chofer o táxi. Quarta. Alaska, né, 6310, acionado para o Tank, tem 1100 a bordo, Alcana Amarante, tem 3 horas e meia de autonomia. 150 a bordo? Uma centena. Sim, destaque autorizado via Pati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1019. Livro Tank, 1019. Autorizado, senhor Carlos. 6310, com a espera da 1-0, pronto. Boa noite, na 6310, autorizado aliar e decolar, pista 1-0, vento 150 graus, 8 horas. Aliar e decolar, boa noite, na 6310. Corrija para 5515, transponder. 5515, chama o controle, boa viagem. 3858, após 171, autonomia de 3 horas e 4, ao interno na Teresina. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 099 para 3858. Espera, pronto, tá 3858. Tá 3858, autorizado a linha de decolar, vento 150 graus, 89. Linha decola da 10, tá 3858.